Bicha, olha, chat, eu não tô brincando. A vida deste animal está nas suas mãos. Vocês sabem por quê? Os animais não falam? Porque eles provam pra gente que pra amar não precisa ser dita uma palavra. Caralho! Parece um sapo!